Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna, trazendo para vocês mais um podcast. Eu queria começar dizendo que fiquei surpreso e muito feliz, claro, com a excelente repercussão do último podcast, no qual eu fiz um top 10 dos podcasts brasileiros. Foi realmente uma grata surpresa, até porque eu vou confessar que o último programa foi meio que um tapa-buraco. Eu tinha duas entrevistas em pauta que acabaram não podendo ser realizadas, então eu resolvi fazer essa lista de podcasts selecionados, que era uma pauta para outra edição mais adiante. Mas enfim, muita gente escreveu elogiando a qualidade do programa, vários podcasters citados escreveram agradecendo ou comentaram sobre o podcast em seus blogs. A Mariana Eva, o Guileite, o Elcio do Tableless, o André do Sala de Cinema. Também o Renê do Roda Avisa, que até gravou um podcast especial para agradecer. E o Saboia do Breves Notas também comentou sobre o Top 10 no último podcast dele. Bom, algumas pessoas ficaram naturalmente envaidecidas, né? Outras bem surpresas por ver seus podcasts tendo essa repercussão, sendo comentados, reverberados, né? Só que eu acabei tomando um puxão de orelha porque eu deixei de incluir no Top 10 um dos podcasts mais ouvidos da internet brasileira, que é o podcast do Ricardo Macari, do site Código Livre. O Ricardo é da cidade de Mafra, em Santa Catarina. Ele que volta e meia citado pelo Guileite, e eu não sei se por esquecimento ou por pressa na edição do podcast, acabei deixando o Macari de fora, injustamente, de fora do Top 10. Ele escreveu, se eu não me engano, lá na nossa comunidade do Orkut: "Pô, por que você me deixou de fora? Eu sou um dos podcasters mais conhecidos, blá blá blá." Então, para fazer uma justa reparação ao Ricardo Macari, que é um dos mais aguerridos defensores da adoção de softwares livres no Brasil, vamos fazer uma menção honrosa aqui ao Código Livre e incluí-lo também no nosso top 11 do podcasting brasileiro. É um podcast também com foco em tecnologia, o Ricardo Macari é um nerd assumido e faz uma defesa veemente da utilização de softwares livres no Brasil. O programa é bem ao estilo caseiro mesmo, sem ensaio, sem texto decorado, improvisado do início ao fim. Você ouve até os esbarrões no microfone. Na última edição, ele contou com a participação da Adriana Saito, que eu não sei se é amiga, namorada ou esposa do Ricardo. Mas enfim, ela deu um toque de leveza ao programa. Ouça um trechinho. E como faz muito tempo que eu não faço um podcast, né? Com certeza tem muitos recados, muitos e-mails, né? Inclusive, por que eu não gravei mais podcast, Adriana? Você pode explicar para os nossos ouvintes? Bom, o Ricardo estava tendo um problema muito sério aqui na nossa nova casa em Mafra, que finalmente agora, mais de mês que a gente morando aqui, finalmente agora a gente tem a DSL Turbo 800 do jeito que ele gosta, né? Uma boa conexão de internet, porque está difícil aguentar esse homem sem internet. Sem isso não se vive. Nerd não vive, não sobrevive sem internet. Tá aí Ricardo Macari e Adriana Saito, do site Código Livre, www.códigolivre.podcastbrasil.com. E foi legal ouvir o Ricardo Macari, né, com seu sotaque catarinense, para sentir um pouco como é essa coisa do podcast em nível nacional. Acho bárbaro essa diversidade de vozes, sotaques, maneiras diferentes de falar sobre um determinado assunto, seja tecnologia, música, cinema, esportes, política, enfim. Até agora os podcasts que eu vi foram quase todos de brasileiros que moram em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Eu sou uma exceção à regra, sou de Brasília. Mas vai ser legal quando tivermos bastantes podcasters espalhados pelo Brasil. Em Minas Gerais, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, cada um com seu sotaque típico. A gente ouvindo relatos locais a partir da experiência própria de cada região, com todas as peculiaridades regionais. É muito enriquecedor, sem dúvidas. O engraçado dessa história do Top 10 foi que só depois eu descobri que não foi exatamente uma ideia original. Eu estava navegando outro dia pela internet procurando alguma coisa sobre podcasts na Inglaterra e descobri o Britcaster.com, que é um site, uma comunidade de podcasts britânicos. E eles têm um podcast especial chamado Britpack, algo como o pacote britânico, onde eles reuniram 8 podcasters diferentes, cada um produziu um mini podcast de 5 minutos cada, e reunidos esses 8 mini podcasts formaram um podcast de 40 minutos, o Britpack, com um pequeno panorama do que é produzido no cenário do podcasting britânico. E são podcasts dos mais variados estilos. Alguns mais sérios, fazendo elucubrações sociológicas, outros mais descontraídos, contando piadas. Teve um lá que lançou uma teoria evolutiva maluca, dizendo que depois dos dinossauros, dos macacos e dos homens, a Terra vai passar a ser dominada por cebolas, porque as cebolas são seres puros em toda a sua essência e por aí vai. Ouvi um Britpack, é uma experiência divertida, não só pelos temas em si, mas também para treinar sua audição em inglês. Eu vou passar um rápido trecho aqui do podcast que abriu o Britpack. Quem não fala inglês não vai entender patavinas, mas só para você sentir um pouco o clima do programa. Good morning, good afternoon, good evening, good night, wherever and whenever you are. This is Paul Nichols, Podcast Paul, from Southwest Birmingham in Central England, podcasting to you from the Conservatory on a pretty different show, really, because this isn't just my show. In fact, it's not just my show at all. In fact, it might not even be my show. It might be one of eight different shows. I just have the privilege of kicking this off. So that's fantastic, isn't it? This is the Britpack. This is the very best of British podcasting. And hopefully this is going to be something that's going to be a monthly thing. I hope so anyway. Let's wait and see the way that this turns out. I've got 5 minutes to tell you a little bit about who I am, give you a little bit of a taste of the show, and then I'm going to hand over to Phil from BitJobs for the Masses. Tá aí o Britpack. Para quem quiser explorar mais o cenário do podcast britânico, visitem www.britcaster.com. Só aproveitando, para finalizar o assunto podcast, eu queria citar duas novidades da semana na área. Primeiro, a rede de comunidades virtuais Multiply passou a oferecer agora aos seus membros a possibilidade de armazenar e compartilhar arquivos de áudio e vídeo. Tem um pacote básico, gratuito, que já é muito bom, e outros pagos, ainda melhores. Para quem distribui podcasts, é uma alternativa interessante, já que você pode hospedar o arquivo MP3 gratuitamente no serviço básico do Multiply e disponibilizar para os demais internautas baixarem. Eu, lógico, aderi à novidade. Já sou membro do Multiply há um ano, mais ou menos, e agora vou disponibilizar a edição mais recente do podcast também na minha página no Multiply, alexandresena.multiply.com. A outra novidade super aguardada é a nova versão 4.9 do iTunes, o tocador de MP3 da Apple, agora com total suporte a podcasts. Você agora pode incluir os feeds dos seus podcasts favoritos no iTunes, ele baixa os podcasts e você ouve no próprio iTunes mesmo, é muito bom. O iTunes Music Store, que é a loja virtual de MP3 da Apple, agora também conta com uma seção de podcasts. Você pode procurar podcasts por assunto, por idioma. Claro que a maioria disponível lá é de podcasts norte-americanos, falados em inglês. Mas também já há um bom número de podcasts em outras línguas, inclusive em português. Podcasts do Brasil e de Portugal. Você também pode incluir seu podcast no diretório do iTunes Music Store, para que outras pessoas que procuram novos podcasts conheçam o seu. Uma pena que, para fazer isso, é necessário estar cadastrado no iTunes Music Store. Isso, por enquanto, só para quem tem cartão de crédito internacional, o que não é o meu caso. Ainda nessa edição, eu vou falar um pouquinho do livro Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que foi indicado pelo Clube de Leituras do blog Liberal Libertário Libertino. Clube de leituras esse que, infelizmente, acabou desandando. Mas já eu falo disso. Agora eu vou apresentar para vocês o som do Emma's Mini, que é uma dupla de Seattle, e que tá com duas faixas incluídas naquela coletânea Copy Me, Remix Me, da Creative Commons, que eu falei no podcast passado. Antes que alguém pergunte, não, o Emma's Mini não é mais uma banda grunge de Seattle. O som deles, na verdade, é eletrônico, um eletrônico bem minimalista, meio lounge, perfeito para o chill-out. Vou tocar agora a faixa número 9 do CD Copy Me, Remix Me, que se chama Undo. Com vocês, Emma's Mini, no podcast do Alexandre Sena. aí a dupla Emma's Mini com Unknown, mais um sucesso Creative Commons, no podcast do Alexandre Senna. Bom, no final do ano passado, o escritor e blogueiro Alex Castro, do blog Liberal Libertário Libertino, ou LLL, fez uma enquete que apontou a lista dos 100 melhores livros de todos os tempos, segundo a opinião dos internautas que frequentam seu blog. E a partir dessa lista, o Alex Castro selecionou 10 obras para criar um clube literário entre os blogueiros, o Clube de Leituras LLL, onde os blogueiros participariam comentando as obras escolhidas, tanto nos blogs como num fórum especial criado pelo Alex Castro, que é um viciado confesso em literatura. Seriam então 10 livros para serem comentados durante o ano de 2005, com um intervalo de um mês mais ou menos entre os livros. A estreia do Clube de Leituras foi com o livro Crime e Castigo, de Dostoiévski, e foi um sucesso. Vários blogs comentando o livro, muitas mensagens postadas no fórum de discussão, a coisa prometia realmente render bastante. Só que o sucesso não se repetiu nos meses seguintes. Poucas pessoas comentaram os outros livros, O Processo e a Metamorfose de Kafka. E no final de maio, o Alex Castro ficou muito chateado, porque quase ninguém leu ou comentou o Don Quixote, o clássico de Cervantes, deixando o fórum às moscas. O Alex acabou chutando o pau da barraca. Disse que não ia mais levar adiante o clube de leituras, que não achava certo só ele comentar os livros, que ele deixou de ler livros mais interessantes para ele para se dedicar à leitura dos livros escolhidos na enquete. Na época que ele postou isso, eu não levei muito a sério. Achava que era só uma bravata dele. E comprei e passei a ler a obra seguinte, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Mas acabou que o clube bichou mesmo, e justo na fase que viriam livros mais interessantes. Hamlet, de Shakespeare, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, entre outros. Foi uma pena. De qualquer forma, resolvi postar minhas impressões sobre o Grande Sertão Veredas. Quem acompanha o blog do Senna já deve ter visto lá o post de 30 de junho. Como eu escrevi lá, a maior dificuldade na leitura é justamente reconhecer na forma escrita a linguagem truncada, informal, do homem no interior. O Guimarães Rosa, muito sabiamente, fez o discurso, as falas do seu personagem Riobaldo, serem exatamente do jeito que a gente ouve um caipira falar. Então estão lá no texto todas as corruptelas, os erros de pronúncia e de concordância que as pessoas que não tiveram muita instrução costumam cometer. Tipo, a mole nós fazer assim um trem que dê sustância. É o português falado em sua modalidade mais bruta. Mas o autor por vezes mescla esse linguajar rude do jagunço Riobaldo com vocábulos mais elaborados, tornando o personagem um pouco mais ilustre. O Riobaldo, na verdade, em que pese sua condição de bandido, de fora da lei, é um homem que se interessa muito sobre questões profundas da existência humana. E ele filosofa muito, uma filosofia inteiramente calcada na vida difícil e cheia de perigos que ele viveu no sertão. Como eu escrevi no blog, eu gostei desse livro do Guimarães Rosa não tanto pela história em si, mas sim pela construção vocabular e pela estrutura da narrativa. O jagunço contando causos a um forasteiro, um interlocutor desconhecido. O próprio mote principal da história, que era a atração que o Riobaldo sentia por um outro jagunço, o de Adorim, que na verdade era uma mulher, esse mote, apesar de ser bem interessante, acabou não me chamando tanto a atenção. Até porque o livro se arrasta em pormenores. O Riobaldo vai contando uma série de micro-histórias, vai puxando pela memória e vai contando, e a gente tem várias quebras na sequência da narrativa. O Guimarães Rosa fez assim de propósito, claro, com o intuito de tornar o mais real possível, o mais próximo de uma prosa de caboclo mesmo, mas acabou que a forma da narrativa superou a história em si. Enfim, recomendo a leitura de Grande Sertão Veredas. É uma obra que guarda muita proximidade com a realidade que a gente observa quando viaja pelo interior do Brasil. Eu senti bem o clima, toda a ambientação da história pelos sertões da Bahia, de Goiás e principalmente de Minas Gerais. Tem uma cidade de Minas chamada Paracatu, que fica aqui perto de Brasília e que é mencionada várias vezes pelo Riobaldo. Enfim, Grande Sertão Veredas é uma obra brasileira por excelência. Eu vou tocar agora outra música do Emma's Mini, chamada Lost, que também está na coletânea Copy Me, Remix Me, da Creative Commons. Não saiam daí, não mudem de podcast que daqui a pouco eu volto para encerrar o programa. Tá aí Emma's Mini com Lost, faixa número 2 da coletânea Copy Me, Remix Me, lançado pela organização Creative Commons. O podcast fica por aqui. Essa quarta edição foi meio que uma suíte do Tapa Buraco, né? Já que o Tapa Buraco da edição passada fez tanto sucesso. Mas eu já estou preparando novas pautas interessantes, muitas entrevistas agora no mês de julho. Você que está ligado aqui no podcast, não perde por esperar. E não deixem de participar da comunidade do podcast do Alexandre Sena no Orkut. Lá você pode comentar, criticar, elogiar, sugerir, xingar, choramingar. O espaço é aberto para todos. E quem quiser deixar um comentário em áudio para a gente divulgar aqui, pode mandar o arquivo em MP3 ou WMA para alexandresena@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html